Meus irmãos, nós estamos em dias muito difíceis, de uma tragédia que certamente foi a maior tragédia desta forma na nossa nação. É considerada uma das maiores tragédias do mundo, em deslizamento de morros. Não tem nenhum de nós que não tenha visto algumas cenas. E eu queria trazer uma palavra aos irmãos que o Espírito Santo foi colocando no meu coração. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É muito importante, para entendermos bem este versículo, a gente entender o contexto desse versículo. E o contexto começa aqui, um pouquinho mais de clareza, o verso 12, que diz: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus, diga comigo, quando eu cerrar os céus? Este versículo nos revela que é Deus quem cerra os céus. Se é Ele quem cerra, é Ele quem abre. Você está entendendo isso, irmão? Quem abriu os céus e derramou chuva sobre a nossa nação? Deus. Mas Deus diz assim: quando eu cerrar os céus. E ele continua dizendo e mostrando que o contexto dele cerrando os céus é um contexto de tragédia. Eu vou cerrar os céus, vocês não terão água, passarão fome, porque a seca vai perturbar, prejudicar, estragar toda a lavoura. Deus está dizendo: quando eu fizer isso. E segundo o entendimento, irmão, não apenas da interpretação de texto, mas do entendimento dos preceitos de Deus, se é Ele quem cerra, é Ele quem abre. E o mesmo procedimento de Deus, quando Ele cerra, pode ter certeza, será o procedimento quando Ele abre. Poderíamos ler perfeitamente assim: quando eu abrir os céus e derramar sobre vocês algo que vai perturbar muito, uma peste, problemas, dificuldades, a terra consumida, o povo estragado por pestes, se o meu povo. É tão importante nós entendermos o contexto deste versículo 14. Quando Deus fizer o que Ele está dizendo que faz, se nós orarmos ao Senhor, buscarmos do Senhor, e o texto é claro: buscar, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, o Senhor diz assim: eu ouvirei dos céus. Nós temos milhares e milhares de pessoas que estão afetadas porque os céus foram abertos, as chuvas desceram de uma forma insuportável. E centenas morreram, milhares estão desabrigados. Não sabemos quantos ainda estão soterrados. E o Senhor diz assim: quando acontecer uma destas coisas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e eu sararei a sua terra. Sarar a terra lá hoje significa coisas muito práticas, como o Senhor não permitir mais deslizamentos, como o Senhor suspender a chuva para que aquilo seja viável, possível de restauração. Sarar a terra significa o Senhor abrir oportunidades daquele povo construir ou reconstruir casas em lugares seguros. Mas sarar a terra significa também Deus tocar na vida, no coração de milhares de pessoas que estão enlutadas, desesperadas. Sarar a terra significa Deus fortalecer quem perdeu 14 familiares. Sarar a terra significa Deus tocar em quem não sabe como vai viver agora e fortalecer, e dar ânimo, e dar alegria. E nesse texto o Senhor diz muito claro, se o meu povo, eu não tenho nenhum equívoco interpretando isso, achando que ele está dizendo do povo evangélico. Deus não está dizendo do povo evangélico. Quando Deus diz do meu povo, ele está falando daqueles que foram verdadeiramente lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos. Se o meu povo começar a orar, eu ouvirei do céu. Esse versículo também é válido para quem nem teme ao Senhor. Porque a Bíblia diz que todos foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, até o macumbeiro mais terrível daquela região, que inundou aquelas encruzilhadas, aquelas matas, aquelas cachoeiras de obras das trevas, até ele pertence a Deus. Se o meu povo começar a orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Eu convido você a orar ao Senhor. Nós não vamos fazer uma oração agora. Eu convido você a verdadeiramente se inclinar diante de Deus e ter nestes dias um encargo de oração. Senhor, eu sou teu povo. E junto com milhares de outros irmãos em toda esta nação, quem sabe fora dessa nação, eu quero orar para que o Senhor sare aquela terra. Eu quero, Senhor. É tão importante nós levarmos donativos. Mas, irmão, não só os donativos. É importante nós entendermos qual a nossa autoridade, qual a nossa função. Eu vou orar. E o Senhor disse que o Senhor responderá do céu e o Senhor vai sarar aquela terra. Eu não sei, Senhor. Não preciso ficar levantando qual é o motivo, culpa de quem, que tipo de pecado. Não cabe a mim, Senhor, agora. Cabe a mim orar. E, Senhor, aquilo que é pecado da nossa nação, aquilo que é pecado do nosso povo, nos traga arrependimento. Para que a gente, diante do Senhor, encontre graça. Encontre graça. Você pode fechar os seus olhos. Você pode orar por um tempo agora. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nesta noite faça uma obra sobrenatural dentro de nós, porque nós somos o teu povo, mas nós não temos te buscado, nós não temos orado como podemos, e nós queremos orar por este povo, pelas vidas, por aquelas cidades. Não apenas fazer uma oração, Senhor, uma reza rapidinha. Nós queremos sentir dor que nos leva quebrantados para diante do Senhor, num clamor e numa intercessão por aquelas vidas, de tal forma que o Senhor responda e sare a nossa terra. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém, irmão. Amém, Senhor.